minha vida e tudo de bom que essa vida tem. Existem pessoas que estão na corrida e usam a vida pra fazer o bem. Existem pessoas que amam pessoas, fazem pessoas viverem melhor. Existem valores que tem mais valores que prata, que Gucci, Armani, Dior. Aprende na vida que tudo na vida que é aprendizado é pra se melhorar. Se pá um bom dia, melhora o dia e faz o mal dia, bom dia virar. Nem ouro ou prata, euro ou dólar, nada que exista pode pagar. O brilho no olho que é sobre o sorriso de quem viu a boa nova chegar. Não é mal que para sempre vai durar. A boa nova é que tudo pode vai mudar. Pois quem planta colhe, pois quem luta vence. Existem dias de chuva, mas não duram pra sempre. Não é mal que para sempre vai durar. A boa nova é que tudo pode vai mudar. Pois quem planta colhe, pois quem luta vence. Existem dias de chuva, mas não duram pra sempre. Boa, boa, nova, nova. Boa, boa, nova, nova. Boa, boa, nova, nova. Boa, boa, nova, nova. Boa, boa, nova, nova. Boa, boa, nova, nova. Boa, nova, nova. Essa é a boa nova. Aí. A vida é corrida, mas não é esteira. É corrida de cara pro ar. A vida é mergulho, mas não é piscina. A vida é mergulho no mar. Se tiver que voar, tem que voar como águia. Mas como que você vai voar se ficar pesado como água? Descarte o mal, descarte a dor, que isso só traz prejuízo. Não leve rancor, só leve amor, só carregue o que é preciso. Não perca seu tempo com coisas que o tempo apaga se o tempo passar. A boa nova é que tudo aquilo que sonha se pode alcançar. Não perca seu tempo com coisas que o tempo apaga se o tempo passar. A boa nova é que tudo aquilo que sonha se pode alcançar. Não é mal que para sempre vai durar. A boa nova é que tudo pode vai mudar. Pois quem planta colhe, pois quem luta vence. Existem dias de chuva,